Salvador, gol 1606, próximo ao ponto de espera. Pronto. Gol 1606, autorizado a alinhar e decolada, pista 10, vento 1000 graus com 05 nós. Alinha e decolada 10, gol 1606. Gol 1606, decola ao 55, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Camará 120, décima 8, gol 1606, grato. Boa noite, eu vou dar uma de baixo para você quando chega na tela. Gol 1994, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1000 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 994. Bruno 994, decola 59, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, 1896, ponte Imperador 10, pronto. Voo 1896, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém não 10, 1896. Está livre a decolagem, gol 896, vento 1 centena com 7 nós. Autorizada a decolagem, dono 0, 896. Voo 1896, decola 03, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, 1896, boa noite, até a próxima. noite, Salvador, boa noite. Papa Tango, Romeu Golf Victor, está estabilizado, localizador. Romeu Golf Victor, boa noite. A intenção é completar no zero? Negativo, senhor. A intenção é modificar regras de voo e partir para o pouso na 197. Tente. Forma então no ponto ideal. Vento em Salvador, uma centena com 5 nós, Romeu Golf Victor. Portará no ponto ideal, Romeu Golf Victor. Portugal 024, all in position, ready for departure. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 05 knots, Portugal 024. Line up and clear for takeoff runway 10, Portugal 024. Romeu Golf Victor, dá presente, prossegue 17? Afirmativo, senhor, dá presente, vai prosseguir 17. Ok, seu plano modificado, 013, reporte na curta final, pista 17, Romeu Golf Victor, uma centena com 5 nós. Reportará na curta final da pista 17, Romeu Golf Victor. Curta final, pista 97, tem embaixada checada, Romeu Golf Victor. Livre pouso, pista 97, uma centena com 5 nós, Romeu Golf Victor. Livre pouso, cabeceira 97, Romeu Golf Victor. Portugal 024.215, so the departure is focus 119, correction, 120.128, Portugal 024. Repeat, 120, Madeira, Portugal 024. Bye-bye. Golfo Vitor, solo azul no meio, libera a direita, táxi até o Pat 5, boa noite. Afirmativo, tá livre até lá. Salvador Torre, bom dia, tá 3520. 3520, bom dia, informe checado, pistão no 0, 70 graus com 612 nós, 3520. Botaremos, quando estiver baixado, tá 13,5 do Altemarca. Entendi. Correio, tá 3520. Prossiga, 3520. Laser verde, a nossa direita, tá pro lado de lá da... Não tá dando pra identificar muito bem a posição aqui, tá quase colado lá na paralela. Tem alguma engraçadinha jogando laser aí, não é isso? É, o dele é bem forte esse aqui, viu? É, isso aí é a pior coisa que tem aí na... Quando... Tá do lado aí da paralela, não é isso? É, um pouquinho antes da paralela, ele vem na linha onde tem uma parte maior de prédios ali, eu não tô conseguindo agora identificar. Faz tempo que eu me mudei daqui, não lembro mais. Ah, ok, Sancho. Agora sim, baixou, então eu vou confirmar, tá 3520. Livre pulso, 70 graus, com 612 nós, 3520. Livre pulso, tá 3520.